Sim, 01, chama a torre 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, graças, boa noite. Boa noite. Salvador, Guardião 01. Prossiga, Guardião. Passou Pituaçu, dá para retorno a Salvador. Autorizado a presente direto até o Graé, posto no solo controlado, 080 graus com 8. 0808 com 08, reportará no solo controlado, Graé, Guardião 01. Informação aqui da infra era 14, mas não tenho certeza de que a 14 está livre, porque já tem um tráfego da trip lá, observe o sinalizador. Ok, já está visual. Direcionamento está 3603107. Portão 7, aguarde para push 3603. Aguardando está 3603. Salvador está 3662, passão 80 para 160, né? Formação do Lula. Então 3662, prossiga. Aqui ó, formação Zulu, para atingir o número 60 restrito. 3662, autorizado a chegada à maré, desce até o 50. 050 na maré, então 3662. Abandono 1500 pés, Mike Echo Índia, ajuste 1012, no 0 no 2. 1012, autorizado 1500, Mike Echo Índia. Webjet 5723, ajuste agora 1012. 1012, copiou, grato, 23. Grato, boa noite. Comente, boa noite. Tráfego da companhia já livrou a retaguarda. Teste livre, puxa, chamado para ataque, 3603. Square Kimberly Kioff, tem uma vez, um pushback autorizado para 10. Afirmativo, no 7 está autorizado. Tá certo, desculpa, senhor, 3603. 5216, me coordena 1970 para Aracaju, por lá. 5216 para Aracaju, autorizado, nível 190, via Golf 677, decola da pista 10, esquerda, Puc, Aracaju. 119, decima 8, 5065. 190, Golf 677, decola da 10, Puc, Aracaju, 198, 5065. 190, correto, estamos pronto. Obrigado. Para o táxi Rotan 3603, 174 a bordo, alterno Galeão com 4 horas e 10. 2732, contact na Aracaju, 120.3. Contact na Aracaju, trouxe 120.3. Ei! Tudo bem, Wilson? Good night. 5723 da web. Chama a torre agora, sempre 18612. 18.6, até já, grato. Até já. 3662, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. Ajuste 1012. 2012, apontar estabilizado X-Ray, tá? 3662. Chefe, pode passar no externo web. 885, autorização Guarulhos 360. 1885, aguarde cópias. Aguardando. Salvador até 3603, ponto espera, zona 0, pronto. O TAN 3603, mantém o ponto espera. Aguanta o ponto espera, TAN 3603. 5723 web, check 3, pulso autorizado, 090 com 9. Passando externo, autorizado, pulso 5723, baixar e travado. Após o tráfego da web na aproximação, ali mantém. Após o tráfego da web, ali mantém, da 3603. 613. Prossigo, meu 613. Portão 01 para push e acionamento. Autorizado, chega o táxi. Chamada para o táxi, com 1613. Salvador, eu passo a nível 2224. Prossiga, passarelo. Se possível, 350 para Juazeiro, senhor. Paciente da informação Zulu. Ciente, irei coordenar assim que tiver o plano. Ciente. Vou informar, foi feito uma CHG para mudar esse horário. Confirmo o novo horário. É 22:25, Zulu. Gente, 22:25, vai demorar ainda 7 minutos. Webjet 5723, solo agora, aos 47, direita, 121.9, solo a livrar, bem-vindo. Gato, 219, direita, Foxtrot vai livrar, 5723. Copia. Autorizado Guarulhos 360, Aperuísque 50, decola 10 direita, sai na Dael, Leda, após Leda, Bidev, 119.8, aciona 5052. Liberada, autorizada decolagem, vento 080 graus 7. Livre decolagem da 3603. Boa noite, sim. Chama pronto no 85. Vou chamar. Coimbra, reporte sobre a rotatória. Reportar a sul da rotatória, mais que a Coimbra. Solo Web 5723, livrou a sua escuta, boa noite. 5723. Prossegue via Alfa, ingressa Quilo, táxi via Pátio 3, posição 5, Pátio 1. Ok. Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 5 do Pátio 1. Grato, 5-0-3. Vai chamar a torre agora, só que 18.612. Duas e meia do externo. Cliente, reporte passando. Passará. Clima 03, atual agora os 49, continua 698, no esfero, bom voo. 98-03-603. Mike é com Índia, helicóptero? Afirmo, senhor, sul da rotatória. Mike é com Índia, visual para a pista. Ei, tá visual, tô com tráfego agora na aproximação da 10, a 2 milhas do externo. Tem condições de aproximar e realizar pairado na 17? Afirmo. Ok, tá autorizado então, final 17, reporte final 2 milhas. Reportará final da 17, 2 milhas, Mike é com Índia. Salvador, gol 1693 para o táxi. 87 a bordo, 4 horas de autonomia, alternado Campinas. Norte, é um helicóptero, não interfere no seu pouso, vai realizar pairado na pista auxiliar. Curto na aproximação, aguardando instante para o pouso. Tá 3662. Aguarda, instante para o pouso, 3662. Torre Salvador, gol 1613, ingressando na Taxi Índia, pronto, aborte. Ciente, número 3, reporte passando. Quais são? Mantendo o ponto de espera, o ano 63. Até o ponto de espera, tá pronto, o ano 63. 3662, pouso autorizado na 10, 090 graus com 8. Autorizado pouso no 0, tá 3662. Papapapá, Mike é com Índia, pairado 117, autorizado 090 graus com 8. Ok, vai iniciar o pairado agora, Mike é com Índia. 3, assim que o Airbus pousar, autorizado ingresso, e a Lima tem aguardando a liberação da pista. Faz a passagem do Airbus, a Lima tem 1-0, voo 1-6-3. E o Mike Aquin, a curta final no 7 visual com a aeronave tocando na pista 1-0. Sim, tem autorizado o pouso no 7, 90 com 8, Aqua India. Pouso autorizado, baixado checado, Mike Aqua India. Solo agora 5-4, direita 1-2-1, décimo 9, solo livrar, bem-vindo. Direita 1-9, senhor, boa. Salvador, muito boa noite, azul 4070, com informação Zulu, cruza 220 para 150. Boa noite, desce até o 050. Paulo Boa, tá 3662, ele livrou na sua, senhor. Eu 3662, Alfa Kilo, táxi via Pátio 3, autorizado ingresso Pátio 1, posição 3. Alfa Kilo, Pátio 3, para a posição 3, via Pátio 1, tá 3662. Solo Salvador, é o TAN 3561, autorização para Brasília, nível 380. 3561 para Brasília, Guaricota. Bem, é controle 198, bom. Obrigado, boa noite. Subida Momo, gol 63, 360. Confirme para Salvador. Quilo Zulu desce para 2.000 pés, ajuste MiG 12. Confirme, senhor, você já pagou pra gente a autorização aqui. Ah, se quiser, pensei que era outro tráfego para Juazeiro. É, o trip na remota tá livre, chame táxi. Obrigado. Boa noite, desce para o 040, senhor. Desce para o nível de voo 040. 3603, Recife agora no 3325, alterna no 25 no 3603. Autorizado Juazeiro 350, Pesolu 19, decola da pista 10, de esquerda, Momo Albo, após Albo. Momo Frote, confirmando, Momo Albo Frote, 119 decimal 8, 5077. 350, Pesolu 19, 10, decola 10, curva esquerda, Momo Frote, Momo Albo Frote. 7198-5077, correto, passarei, time pronto. Olá. Tá Tan 3561, cópia. 3561, prossiga. Autorizado Brasília, 380, Pesulu 17, decolagem no zero esquerda, Momo Albo, após Albo, Elefa. Controle 119, decimal 8, 5071. Esquerda 3561, autorizado Brasília, nível 380, via Upper Zulu no 7. Decola da 10, saída Momo, após Alvo e depois Elefa. 119, decimal 8 é o controle, o transponder 5071, TAN 3561. Afirmativo, curva esquerda, Momo, Alvo, Elefa, chama pronto, puxa acionamento, TAN 3561. Porta lá. Informação, Zulu. Boa noite, 398, descida autorizada para o 50050. Desce até o 050, voo na 4070, desce 2012, autorizado LS, reporta estabilizado. 2012, autorizado LS, reportar estabilizado, azul 4070. Bono 398, voa posição Itape. Pro de Itape, Bono 398. Como está recebendo o VR Salvador? E que Luzulo, como está recebendo o VR em Salvador? Santa Rosa. Normal? Afirmativo. O meu Golf Vitor, como está recebendo o VR em Salvador? Momo, a gente decola a curva à esquerda após Albo voar o FIP, não o LF, confirme. Eu vou confirmar o FITO, se é possível voar direto o FITO, mas geralmente pago o LF, ok? Vou verificar com o controle. Sim, porque a nossa aeronave pelo Zulu 17, via o FITO realmente, mas a gente está aguardando, obrigado. 613, chama agora Recife, 12545, alterno 1288. 2545-288, alterno 613. Afirmativo, curva direita. Chame pronto para a posição. Portará. Trip 5216 para o táxi, está com 64 a bordo, alterna Maceió, 3 horas e 30.